rico, chorai por misérias que virão. As riquezas apodrecem e o fogo traz condenação. Mas irmãos, sejam pacientes na espera do Senhor. Como lavrador aguarda o fruto que traz amor. Fortalecei os corações, a vinda do Senhor é já. Clamor e sobem aos céus, a misericórdia nos guiará. Fortalecei os corações, a vinda do Senhor é já. O justo ele levantará. Em fé vamos cantar. Se aflito, em verdade, se contente, louvores dê. Confesse as culpas, busque a paz, a oração traz o poder. Elias orou com paixão e a chuva veio em sua mão. Assim, irmãos, confiem, o Senhor é nossa salvação. Nosso coração em ti confia, na espera vamos te oferecer. Fortalecei os corações, a vinda do Senhor é já. Clamores sobem aos céus, a misericórdia nos guiará. Português e worship, acústico de Torpiano, 72 BPM.